I would like a pope who allows priests to marry. I'd like him to officiate at my wedding to Louisa. I'm sure he'd like it. Who wouldn't like a woman blessed with grace and warmth? I'd like to come out of hiding, a condition that has made me a squalid, miserable, anxious man. J'aimerais un pape qui me ressemble. J'aimerais un pape qui ressent de la compassion pour les homosexuels, qui sourirait affectueusement et dirait « L'homosexualité, agissez comme bon vous semble, mes frères. J'ai d'autres problèmes en tête. » Eu queria um papa com grandes braços abertos. E quando ele dissesse amai-vos uns aos outros, que ele dissesse a todos. Eu me devia pauas sem trúir aðeins minna ao Guð og aðeins meira ao mig. Eu me devia pauas sem trúir ao réttindi þess a vera hrókafullur. Vorrei um papa que se humilhasse a meu padre, que não o mai conosciuto. Eu gostaria que o novo papa me mostrara meu lugar no mundo. Que me clavara a ele. Con los mismos clavos que Cristo fue clavado en la cruz. Querría un papa sin piedad, un papa que echase a liberales, a pedófilos, a homosexuales, a aprovechadores, a los infieles. Un papa que dijera, basta, ahora nos ocuparemos solo de dos cosas, de Dios y de la pobreza. Para mí, Santo Padre, son la misma cosa. J'aimerais un papa que poserait sa main sur ma tête y me dirait: je te pardonne pour tout ce que tu as fait à ces âmes innocentes. Repartons à zéro, ensemble. Je resterai à tes côtés sans te demander quand et pourquoi tu as péché. I would like a pope who could save all the children we destroyed, tormented, abandoned. A pope who would send me straight to hell. Because, Holy Father, I can't take it anymore. Vorrei che il Papa fosse io. Perché solo io sono in grado di capirvi.